Puxa o feno do seu bolso que cê vai além. Puxa o feno do seu bolso que cê vai além, além. Vai além, vai, vai além. Puxa o feno do seu bolso que cê vai além. Puxou aquele feno que fez a sua mente bancada nos fones, chegou de repente. FQV, neurose nos consciente. Espalha pra toda essa gente que os demente fugiu do hospício. Ali se fascina o moleque que entrou nos rap e saiu dos vícios. Nesse planeta propício ativo, sempre quero estar. A grana na mão, calcinha no chão, não tem blá blá blá. Esse jogo vai virar aqui, nossa cola pra ganhar. Bem-vindo à terra do todo, pode uma só que não pode a vacilar. Tem bruxo oprimido no fundo do bar, essas horas já tá por nada. A noite retrai o convite, toma uns kit com a chegada. Quem sabe hoje eu dou pé quente na caminhada. Sabe como é o veredito, ganja boi mina pelada. Tá enxergando, visando o estranho, sabe algo tá acontecendo. Ouvi a voz androides racionais, vampiro da noite. Flow bebemos sem brinde de sangue, fumaremos chegando chegado. Bebe vendendo pancada na voltagem, segura teu grito. Consciente, rasgamente, pina aos bruxos sem juízo. Aguardente, big plate, brinde aos bruxos sem juízo. Frequência da sauna Strom, I came do flow desconhecido. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. Yeah. Mine, mine, mine, mine, mine. Money, money, money. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. Yeah. Mine, mine, mine, mine, mine. Money, money, money. Me traz o da Mary Jane, Locaine, no cocaine. Dinheiro na mente, escutando o FD, compra, corta e vende. Gelo no caneco da minha vida, degradê. Tapa na cara de otário que acha que nós não faz acontecer. Ha! Fabrica de hit, nós que tem pra oferecer. Paga o que tem no contrato, senão a gente vai buscar você. Várias cartelas de doce em cima da mesa e o lança, balança, balança. Igual minha visão com várias substâncias. Não fica na bad, toma muitas balas lá, não te abala lá. Se os homens vêm, a gente rala, ha? Timbum no castelo de farinha, tu só é mais um gangsta paradise e tem dinheiro e muita droga, droga, droga. Murug, bolo, manga, rosa com uma bandida bem gostosa. Mais duas pílulas de anfetamina, três linhas da branca fina. Enche mais um caneco de popper drink, ela sensualiza com a lingerie pink. Nick que eu levo você de bike com Alice, sorvete acaba de derreter. Dropar um papel e uma bala, frites, frita, frito, Jeová. Dropar um chapeleiro e uma bala, frites, frita, frito, Jeová. Com mais um pouco de MD pra mim entorpecer. Com THC na mente, foco, polícia, pay da lei. Um drop da morte, mentes explodem, calamidade, estado de choque. Mais um Robocop pagando de lock, entrou em estado de overdose. A psicodelia da mente causa armadilhas que sugam a sua alma conforme a bruxaria. Um pega da brisa boa, vontade que não sacia. Quanto mais cê vai no milho, mais a mente esmirilha. Vai, vai, bebe um gole desta pira. Mais, mais. Nem tudo é só alegria na hora que o baque ataque, cheque, mate, pire. Paque do Chaves te deixa local, te bate a nave, mas o que tomba pela cidade? Não vai. Die, motherfucker. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. Yeah. Mine, mine, mine, mine, mine. Money, money, money. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. I know crazy Amsterdam, bem flojinha é mine, mine. Yeah. Mine, mine, mine, mine, mine.